Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. É o arranque de mais um programa, programa número 365. Hoje retomamos a conversa que deixamos ainda inacabada a semana passada, a conversa com Amadeu Lopes Sabino, com mais temas, com novos tópicos. António apresenta a emissão desta semana. O pretexto para esta semana é o seu último livro, Entre Dois Séculos. É sobre a política, sobre a literatura, sobre o crescimento como jovem, como criança até. Começa exatamente na Figueira da Foz, onde a sua família passou férias, e ele também, inclusive, e depois as afinidades eletivas com autores, com escritores, com pensamentos, a agitação política, a contestação política no tempo da ditadura, e também o início como jornalista que escrevia sobre tudo, não dizendo o próprio, diz abertamente no texto, não dizendo quase nada. Mas isto é a espuma dos dias que, no início da juventude, marca qualquer ator que se pretende consciente nesta vida. É uma conversa sobre o pensamento político, a deriva que a globalização implica no relacionamento entre os povos e as culturas, as civilizações, as nações, essencialmente, e depois aquilo que realmente o preocupa como um dos ensaístas, dos atores, pelo menos para Livros com Rumo, mais importantes e maiores do atual panorama ensaístico e do pensamento português. Boa noite e melhores leituras. Amadeu Lopes Sabino nasceu em 1943 na cidade de Elvas. Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, foi advogado, jornalista e docente universitário. Preso pela PIDE e incorporado em regime disciplinar militar, exilou-se na Suécia entre 1973 e 1975. Foi funcionário da União Europeia, tendo ocupado vários cargos, nomeadamente o de Conselheiro Especial do Presidente da Comissão, Durão Barroso. Novelista, romancista e ensaísta, tem vasta obra publicada, de onde destacamos a coleção de ensaios Portugal é Demasiado Pequeno, uma edição da Centelha, os romances A Capa Escarlate e A Homenagem a Vênus, ambos com edição da Presença. Com o selo da Sextante, tem editado o romance A Cidade do Homem. Mais recentemente, já este ano, editou a coleção de ensaios Entre Dois Séculos, com o selo da Bizâncio. Só um último pormenor em relação, um último ponto importante deste A Cidade do Homem, que é um pouco esta ideia. Os diálogos intraliterários, ou pelo menos os sinais em que coloca as figuras, os personagens, estes homens e estas mulheres, como espelhos de assunções literárias de todo o tempo e de todo o momento da história literária portuguesa. Ponho aqui Cesário Verde, ponho aqui Camões, ponho aqui Fernando Pessoa, aquelas expressões é a hora, faz lembrar um pouco a mensagem pessoana, depois a figura de poetas que aqui estão, vai distendendo ao longo deste longo romance, de facto, estes fenómenos. É um desafio que lança ao leitor, é uma espécie de avivar da memória, obrigar nestes tempos vazios, um pouco em que tudo é a correr, o leitor se sinta aquele interessado, verdadeiramente interessado pelo objeto da literatura, vá confirmar as tágides, Clara, portanto, são aquela moura que me tem cativo, no caso de Camões. É um pouco também estes jogos que pretende, de forma a sinalizar, e mais do que isso, enriquecer num espelho poliédrico este personagem principal deste seu romance. É isso, fundamentalmente. Eu procuro, de facto, encontrar aquilo que é a permanência. E a permanência na literatura portuguesa vai repetir-se ao longo dos séculos. Eu procuro-a. E encontro-a tanto quanto possível. A literatura portuguesa é suficientemente rica para se repetir, renovando-se. Eu procuro essa renovação. Há, de facto, autores do século XVIII que já antes. No meu livro, e personagens do século XVIII que citam algo que depois será dito mais tarde por Pessoa, por Régio, por Cid Meirelles. Bom, isso faz parte das próprias características da obra que procura quebrar as fronteiras da história para pensar a história e para pensar o presente e para pensar a literatura e para pensar a arte, independentemente das fronteiras históricas. Entre dois séculos, vamos agora à segunda parte da nossa conversa, que é este seu conjunto de ensaios ou comunicações, um pouco a partir daquilo que é Amadeu Lopes Sabino, como também ator, personagem, homem vivo, homem crítico, que pensa sobre, a partir dos anos 40 até à atualidade. Viveu muito, conheceu muito, leu, há autores que são incontornáveis e iremos também tentar perceber um pouco a partir de uma série de tópicos e elementos que aqui são alocados. São tempos fraturados ou fraturantes, usando Eric Hobsbawm, e tudo aquilo centrado num pilar que é este: nada de humano me é alheio. E sempre me recusei a viver na terra como um estranho. Não é crítico literário, como leitor gosta de certos autores, e como autores escolheu aquele, já falamos alguns na primeira parte, a proposta da Cidade do Homem, autores, nomeadamente na literatura portuguesa, iremos também adiante perceber um pouco. É este o retrato que pretendeu dizer, como um homem atento, como um ator que procurou ser lúcido, independentemente dos envolvimentos que teve, ideológicos, estéticos, literários, cumplicidades, que depois, como é fácil de perceber, com a sedimentação das ideias, com a reflexão, com a ponderação, se vai percebendo que alguns erros foram cometidos. De qualquer das formas, a generosidade nunca deixou de existir nestes envolvimentos. É um pouco este testemunho que pretendo deixar ficar. Bom, a vantagem de chegar à idade a que eu cheguei, de ser velho, se quiser, embora seja difícil para mim utilizar o termo velhice a meu propósito, como todos, não? Mas, enfim, a idade é o que é. A vantagem de ser velho é que passámos por muita coisa, vimos muita coisa. Seria injusto para a minha própria vida e para a daqueles que estão próximos, nomeadamente para os meus filhos e para os meus netos, a quem dedico O livro. o livro, a quem dedico Entre Dois Séculos, seria injusto que eu não fizesse o mínimo de balanço daquilo que fiz, que me parece mais relevante, daquilo que vi, que me parece mais relevante, aquilo a que assisti, que me parece mais relevante, de algumas coisas úteis e razoáveis que fiz e dos muitos erros que cometi, e como disse, referiu-se aos erros. Se há livro que me inspirou mais ao escrever este, mais como modelo, é justamente um livro que fala de uma errata. É o livro de George Steiner, Errata. É se George Steiner não tivesse dito Escrito. escrito esse livro, eu também gostaria de escrever um que se chamasse Errata. Aliás, gostaria de ir mais longe, até em relação a Entre Dois Séculos, e falar dos erros apenas, não é? Os erros foram muitos, claro, mas também a história é feita de erros, não é? E, sobretudo, o que me parece interessante é que a minha geração, politicamente, a minha geração etária, que antecede totalmente aquelas que estão hoje no poder e até chegar ao poder. Deixe-me só fazer um parênteses. Há dias, o novo primeiro-ministro italiano, que é um homem por quem tenho admiração, Mario Renzi, Matteo Renzi, dizia que, a propósito dele próprio e daqueles que estão a chegar ao poder, somos a primeira geração Erasmus, não é? Pois são. Bom, a minha geração não foi Erasmus, não havia, mas esteve na base daquilo que é hoje o Erasmus. Quer dizer, acabamos, tanto quanto possível, com as fronteiras na Europa, fizemos aquilo que é hoje a União Europeia, a circulação das pessoas e dos bens, sobretudo das pessoas livremente, acabar com fronteiras, etc. E isso é a parte boa do que nós fizemos. O que nós fizemos de mal, olha, está à vista, não é? Pô, diga-me uma coisa. Não está a referir. Pô, mas diga-me uma coisa, já agora, também é esse sentido, a tal errata, aquela vontade de rejeitar o stalinismo, e o leninismo, aquilo que era, vamos lá, a partir da Guerra Fria de 1950, com o muro dos anos 50, com o muro de Berlim e depois toda a divisão da Europa, permitiu que aquele fascínio que a extrema-esquerda mundial, ou no caso até muito concreto do maoísmo, quando diz ali de uma forma lírica ou ingênua, ou pelo menos para autossossego, que a China de Mao Zedong teria 300 partidos onde as pessoas se manifestavam livremente. Apesar disto tudo, apesar disto ser um erro, mas esta generosidade era uma espécie entre dois mundos que estavam em combate, o mundo ocidental, o Império Americano e depois até o Império Soviético, permitiu que esta lucidez de perceber que isto era assim, depois cometer estes erros, estes falhanços, até o albanês e questões à volta do ditismo, tinha a ver exatamente com o espírito crítico. Bom, vamos lá ver o seguinte. Do exílio interno para o exílio externo, que já lá iremos, também já falámos na anterior entrevista, mas é um pouco este o jogo deste voluntarismo, que pressupõe uma vontade de mudar o mundo, que é assente num dos pilares, para além da solidariedade, numa generosidade de ser ator do mundo e na vida, na polis. E numa ambição de Sim, ser claro. ator. Uma ambição de ser ator do mundo e na crença de que o mundo precisa de nós. Novos Uma atores. crença juvenil, não é? Claro, claro, claro. Se repete sistematicamente ao longo dos séculos, não é? Que tem uma base certamente solidária e na minha geração e nos erros da minha geração e das pessoas com quem eu, da minha geração política, no fundo é europeia e que esteve na base do maoísmo europeu. Essa generosidade é clara, eu costumo dizer às pessoas que me estão próximas que a minha personalidade foi feita metade pelo cristianismo, outra metade pelo maoísmo. Isso é típico da minha geração na Europa. Depois há a ingenuidade total. Essa ideia de que o comunismo soviético e o stalinismo eram horrores, mas que havia um comunismo bom, que era o chinês, é de uma ingenuidade total, em que toda a gente caiu na Europa. Depois começou-se a visitar a China, e como a China começou-se a abrir, e viu-se que não era nada disso. Mas a ideia de que havia 300 partidos e organizações populares na China e de que podiam livremente atuar é uma ideia que aparece no maoísmo europeu. O maoísmo europeu não tinha nada a ver com o maoísmo chinês. O maoísmo Claro, chinês era uma outra coisa. completamente. Aliás, Vê-se hoje, não é? os Hoje. maoístas chineses nem sequer ligavam muito aos maoístas europeus. Pelo Europeus. contrário, os vários partidos maoístas radicais europeus eram postos de lado por uma espécie de funcionários do Partido Comunista Chinês. Chinês que estavam na Europa e que em Portugal foi o chamado PCPML, não é? E que não tinha. Do Edwino Vilar, não é? Edwino Vilar, que não tinham nada a ver com o Claro. maoísmo ingênuo, profundamente poético e lírico, Até mais intelectual e cultural do que propriamente sobretudo até. intelectual, pois, sobretudo intelectual, não é? Sérgio Lee, que foi o fundador Da Liberação? da Liberação, a primeira vez que tentou ir à China não os deixaram entrar, não é? Pá. Eu conheço casos idênticos, não é? Pessoas que dessa altura tentaram ir à China e que eram ultra-maoístas aqui, a China não os queria. Tinha muita razão, provavelmente, mas do outro lado foi preciso passar por coisas dessas para perceber de que modo estávamos a incorrer num erro profundo. Para mim, a ideia de que estávamos a incorrer num erro profundo está diretamente ligada à Revolução Portuguesa, não é? E isso, como dizia o Kissinger, Portugal podia ser a vacina na Europa se Portugal se transformasse numa espécie de Albânia europeia. Claro. Não foi preciso transformar-se para o ser. Aquilo que se passou em Portugal em 75, fim de 74, e em que participei parcialmente, porque eu só voltei definitivamente do exílio em 75, não é? Mas depois, o verão de 75, passei todo aqui, participei nele e assisti. Foi uma vacina muito grande. Ver até que ponto nós estivemos à beira de um Claro. desastre total e de algo de que hoje ainda não nos teríamos livrado. Le soleil qui se lève et caresse les toits et sépare le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et sépare toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et sépare bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et sépare l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, et c'est Paris nous deux. Un regard qui reçoit la tendresse du monde, et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, et c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, et c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis, et c'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les routes tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens. Uma das coisas que eu quero aproveitar também nesta conversa, também são dois ou três tópicos muito importantes quando reflete sobre a dimensão política dos tempos que estamos vivendo. Por um lado, relata, numa visita que faz a Buchenwald e depois também da proximidade de Weimar, Goethe e Schiller e todo o espírito intelectual, estético, literário, filosófico, alemão e depois o Läger, o campo, a destruição, e tem o outro, aquele que, segundo o entendimento da clique nazi, eram uma raça, mas não eram homens. Em que diz, com Jorge Semperum e uma série de visitantes ao campo de Buchenwald, que o cheiro era o cheiro do século XX que se manifestava lá, independentemente da boa vontade, ou pelo menos da lucidez que o Amadeu Lopes Sabino manifesta ao dizer isto. Para, tempo de catástrofes, a era dos extremos, o tempo do século XX muito rápido e muito encurtado pela velocidade, até da própria globalização e das comunicações, no entanto, algumas noções, ou pelo menos algumas pistas para os tempos políticos que vivemos, Tony Negri e Michael Hart, por exemplo, que depois também tem uma sinalética de Alain Badiou, em que ele diz O inimigo, a contraponto, penso eu, o inimigo é a democracia, e depois cita, de facto, que esta teoria do inimigo tem a ver também com a questão de Carl Schmitt, o homem que faz a teorização jurídica, a sustentação jurídica para a máquina e o aparelho nazi. Para dizer que o conceito de multidão, por muito apelativo que seja, quando refere que advém depois também do tratado político-teológico de Baruch Spinoza, a noção de multidão, isto não é um vulcão, ou pelo menos uma amálgama de sentimentos contra o fim da história, anunciado por esses gurus iluminados que também fazem parte da espuma dos dias, que este conceito de multidão, se é mal manipulado ou de uma forma precipitada, tem na gênese também, sem cometer a injustiça com Baruch Spinoza, de um criptofascismo, de uma espécie de rituais ou de tribalismo da própria vida do século XXI. Eu não sei, a questão que me coloca é muito complexa. Vou começar pelo seu ponto de partida para chegar ao seu ponto de chegada. Uhum. O seu ponto de partida é uma visita que eu descrevo a Buchenwald. Exatamente. Que era um campo de trabalho. Um campo de trabalho. Forçado. Campo de concentração. Não é? Concentração, um claro. Não era um campo de morte, não era claro. Um campo em de gás. Que... Não era o gás. Não era como Auschwitz. Auschwitz, nem Chelmo, nem... Não, não, Auschwitz é o claro. ponto melhor do Buchenwald. Claro. Em Auschwitz as pessoas iam para ser queimadas. Para o forno. Em Buchenwald iam para trabalhar e morriam trabalhando. Claro, claro. As condições de trabalho eram miseráveis e tal. Bom... Eu tive a sorte, de facto, de visitar Buchenwald em circunstâncias muito especiais que me permitiram refletir sobre a dualidade do que é a cultura alemã e europeia. Uhum. Nós pensamos, não é? Claro. Nós tínhamos participado numa... Com um guia especial, Jorge Semprom. Nós tínhamos participado, eu e colegas funcionários internacionais e ministros da União Europeia, tínhamos participado num encontro informal de ministros da cultura, uhum. durante uma presidência alemã, uhum. presidência alemã da União Europeia. Esse encontro efetuou-se em Weimar. Uhum. Weimar é o exemplo enorme da cultura, mais espantoso da cultura alemã. É a terra de Goethe, de Schiller. Pois, da Bauhaus, até da Bauhaus e da famosa República de Weimar, do século XX. E durante esse encontro havia, inclusivamente, uma magnífica exposição sobre a chamada arte degenerada do nazismo. Claro. Com aquilo, alguns dos quadros e das obras de arte tinham sido consideradas degeneradas, e ao lado... algumas das obras de arte, nomeadamente de Hitler, uhum. quadros, nomeadamente de Hitler, que eram considerados o exemplo da verdadeira arte alemã. Ariana. Fiz a enciclopédia. Uhum. E a presidência alemã da União teve a enorme, como é dizer... a enorme gentileza e oportunidade e capacidade. E até a abertura de espírito. Abertura de espírito, para dizer assim, sim, aqui é Weimar, mas aqui a 20 km está Buchenwald e vamos lá a Buchenwald. Uhum. Bom, e aí um dos ministros da cultura já não era ministro da cultura nessa altura, mas foi convidado pelos outros ministros da cultura, era Jorge Semprún, uhum. ministro da cultura de Filipe González, já não era, pois. Mas foi convidado porque ele tinha estado internado em Buchenwald. Esteve lá 3 anos em Buchenwald. E ele foi o cicerone, ele mostrou-nos Buchenwald. As velhas amizades franquistas e nazis levaram o homem para lá? Pois. Bom, não foi tanto franquistas, ele pois. Foi... Ele pois, vivia claro. em Paris. Claro. Vivia em França nessa altura, pois, ele também era francês. Sim, sim, sim, sim, claro, claro. E foi preso como... Quando há aquela rusga monumental que leva... Como um membro da resistência. Resistência, claro, claro. E é enviado para Buchenwald. Uhum. De facto, a certa altura, a propósito de Buchenwald, ele dizia, não sei se eu conto isso bem, ele dizia que quando veio pela primeira vez a Buchenwald, 20 e tal anos depois de lá ter saído, não, 40 anos depois de lá ter saído, quando caiu o muro de Berlim, ele foi a Buchenwald, pôde ir a Buchenwald, que a primeira coisa que sentiu quando lá chegou é: estou em casa. Horrível, não é? É medonho, É medonho, horrível, mas é verdade, não medonho. é? E ele sentiu aquele cheiro que vinha das florestas e depois ele lembrava-se, antes disso, do cheiro Dos dos crematórios. fornos crematórios, etc. E tudo isso se associou na minha cabeça e pensei que estou em casa. E eu deixei cair isso, bom, esse cheiro dos fornos crematórios é o cheiro do século XX. Claro que toda a gente me caiu em cima, não ele. E eu considerei que tinha sido infeliz no que tinha dito. Mas em grande medida o século XX é o século dos fornos crematórios, dos gulags e dos campos de concentração, não é? Mas é também o contrário disso, não é? E o exemplo alemão é o exemplo melhor disso. Eu já disse várias vezes e falou há bocado em Stendhal a propósito deste livro, disse várias vezes que se eu fosse para uma ilha deserta, levava só dois livros. Que li a primeira vez em 1960, a cartucha, ou pelo menos a Chartreuse, A cartucha e a... E o o... vermelho e o negro. Não, Pois. eu levaria a cartucha de Stendhal e levaria a Montanha Sim, Mágica de do Thomas Mann. Thomas Mann. Bom, e é isso, a cultura alemã, a mente alemã produziu no século XX as melhores coisas e as piores. Claro. Mas isso é a Europa. Há coisa de Isso é a nossa Lukács. história. A nossa história. E continuamos a produzi-la. Pois. Continuamos a produzi-la. Aquilo que hoje, no tempo ignoto em que entramos e absurdo, sabemos como pensar o mundo, porque os instrumentos com os quais o pensávamos desapareceram. Completamente. E temos Ou um pelo mundo. menos quase nos querem obrigar a fazê-los desaparecer, que é a Temos um sensação que se mundo tem. em bruto aqui à nossa frente, e é preciso pensá-lo. E há uma tendência ou de apagar os instrumentos do passado ou utilizá-los como se eles não tivessem levado a outras coisas, que é uma tendência também grande. E errada, tanto como a outra. Hoje que temos o mundo em bruto aqui à nossa frente e que é preciso pensá-lo, é ainda na Europa também que alguma coisa está a ser feita nesse sentido, através de pensadores que, a meu ver, têm muito estimulante e muito errado. Falou em António Negri, e falou em Badiou. Por exemplo, Alain Badiou diz no livro que cito, que se refere a Sarkozy, aliás, está muito de atualidade com o que se Agora, passa com Sarkozy hoje. sim, pô, então não Ele está. diz que o inimigo hoje do progresso político, da esquerda, se quiser, ou da multidão, para utilizar o termo introduzido Negri. por Negri e também retomado por Por Zizek, o progresso da multidão terá que ser feito contra a democracia. A democracia é o inimigo. A democracia, sim. Bom, isso Parece um contrassenso, mas não parece um contrassenso, é de facto um horror, não é? É claro. de facto algo que nos leva a pensar, voltamos a outras coisas que já tínhamos julgado enterradas. Porque dizer que gostaria de poder dizer que a democracia é o inimigo se houvesse um contraponto capaz de substituir. Provavelmente a democracia precisa de uma substituição, digamos assim. Não vemos um contraponto, não é? O contraponto que vemos na posição de Badiou é, de facto, e na de Zizek, por exemplo, é, de facto, a chamada ditadura do proletariado que conduziu ao que conduziu e que não. Claro, claro. E que é até incompatível com outras análises deles próprios, dessa corrente. Diz que já não há propriamente hoje um proletariado e não há, é Não. uma multidão, um Sim, conjunto sim. de indivíduos que substituíram o proletariado, qual o proletariado faz parte, mas é uma parte ínfima, porque depois há as classes intermédias e os grupos utentes, os homossexuais, as mulheres, as pessoas que trabalham nos serviços, os jornalistas, etc. E tudo isso forma um novo agente político de onde virá o futuro. Mas se, como diz, depois diz é que esse futuro é a ditadura do proletariado, então voltamos às tacas. Claro, claro. Não avançamos nem um milímetro. E, mal por mal, antes como estamos, e com a democracia, porque a democracia tem essa vantagem. Pois, claro. Se é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Ainda há quem se canha com a pronúncia que tenha, mas com cinco letras apenas se escreve a palavra mãe, que é de todas a mais bela que o céu azul. E no norte tem mais letras do que no sul. Abel foi morto por Caim, irmão nunca vi mais ruim. Traspassou Abel que o Tobá gritou: mãe! A mãe, por sinal já defunta, levantou-se mesmo assim. Disse para Caim: já não és meu filho da mãe. A democracia também, uma mãe mais doce que o mel. Só que às vezes Abel mata Caim, Caim mata Abel. E por aqui se prova afinal que mãe afinal não há só uma. Só em Portugal são mais do que as mães, em suma. A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. E a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Há muitos países que julgam que têm democracia, inclusive às vezes o nosso. Mas encha-se de justiça ao poço e erga-se a liberdade ao meio, que só de intenções está o inferno cheio. Não há justiça sem liberdade, e o vice-versa é também verdade. E essa é a luta no fundo pelos direitos humanos no mundo. Pelos direitos humanos no mundo, pelos direitos humanos no mundo, pelos direitos humanos no mundo, pelos direitos humanos no mundo, pelos direitos humanos no mundo, pelos direitos humanos no mundo, pelos direitos humanos no mundo, pelos direitos humanos no mundo. De uma forma um tanto quanto tonta, inconsciente, digo eu, assim uma raiar, talvez uma certa imbecilização da vida na res pública, não estaremos a caminhar um pouco a passos largos para essa tal teoria do inimigo formulada por Carl Schmitt nos anos 40, 30 e 40, que depois teve na base do à vontade imperialista nazi, hoje reatualizado e relido neste século XXI por algum aparelho político que vai governando por aí, algures, no planeta Terra. Bom, mas a ideia do inimigo, que é de Carl Schmitt, como disse, está na base das análises do nazismo, certamente, mas do comunismo também. Sim, claro, claro, claro. Do comunismo claro, também. Claro, claro. Mesmo que não citem Carl Schmitt, elas estão lá e elas renovam-se constantemente. Essa ideia do inimigo, eu associo-a, aliás, no texto que escrevi, num dos textos que escrevi entre dois séculos, associo-a às análises de Badiou e de Zizek. Claro, claro, claro. Pessoalmente, bastante perigosas. Sim, sim. Ainda que estimulamos do ponto de vista intelectual. É. Mas o Schmitt também é, do ponto de vista intelectual, um escritor interessantíssimo. Não. Claro. Mas enfim, não. Acho que sim. Vamos ao penúltimo ponto da nossa conversa, que é a questão da literatura, daquilo que são as suas afinidades eletivas, os livros que o marcaram, os autores por quem funcionaram quase como um desvelamento do mundo, daquilo que era a estética, a construção do texto, a aparição de Virgílio Ferreira em Évora, a José Rodrigues Miguéis, também a passagem por Bruxelas, um dos seus livros de Almeida Garrete, que o torna personagem, e depois fenómenos e episódios à volta da figura desse raio luminoso que assombra e tem assombrado a literatura portuguesa do século XX e século XXI, Agostina Bessa Luís, e depois aquilo que é o seu estar na literatura a partir da Lua de Bruxelas e depois vai deixando como foi esse monumento literário que é a Cidade do Homem. Mas esta literatura tem a ver com esta questão, mais ou menos na página 92 do seu livro, quando diz, na novidade, ao escritor apontava-se, pedia-se novidade. Depois diz aqui, perante a avalanche de textos indigentes promovidos a obras-primas por cálculo mercantil ou apenas por ignorância ou estupidez, a sua noção do que é o texto literário é exatamente plasmado naquilo, para além da segunda parte deste seu livro, Memórias Literárias de Dois Séculos, mas, acima de tudo, com esse seu livro, A Cidade do Homem. Bom, eu tenho mestres. Uhum. E costumo pensar que, em vez de inovar, mais vale imitá-los. E até plagiá-los, se for caso disso, não é? Toda a inovação que tem sido tentada nos últimos tempos, eu falo na literatura portuguesa, falo na espanhola, que conheço razoavelmente bem, idem em relação à brasileira, na francesa, as inovações, ou aquilo que tem sido apresentado como inovação, e aí a portuguesa é fértil, todos os dias temos um gênio novo aí a surgir, lançado por uma das grandes editoras. Quase como os cogumelos. É, como os cogumelos. Os rapazes da Leia, os rapazes da senhora Dona Tal que os descobriu, etc. Os rapazes da Porta Editora, enfim, toda a gente está bem servida. Toda a gente é servida. Essas inovações a mim não me dizem nada, certamente por ignorância minha, deve ser. Sou insensível e incapaz de perceber os génios que pulou no país. Incapaz, não vejo, não gosto, não. Uhum. Não leio mesmo quando, não gosto mesmo quando não leio. Bom, a isso eu contraponho, de facto, no texto que se refere, vários autores, e contraponho sobretudo o animal literário pouco qualificável ou inqualificável da literatura portuguesa do século XX, que é Agostina Bessa Luís, que hoje continua a ser para mim a única grande escritora portuguesa viva. Enfim, sim, claro. A situação particular em que se encontra. Bom, fora disso eu não vejo, não me reflito em nada do que se escreve em Portugal hoje, mas reflito-me em muito do que já se escreveu em Portugal. Falou em Virgílio Ferreira, falou em Garrete, falou em José Rodrigues Miguéis, podia falar também, e eu falei aí nesse texto, em Teixeira Gomes. Claro. Em Teixeira Gomes. E depois na literatura universal. O que eu falei há bocado, o que eu disse há bocado acerca do modo como concebo a história, é como uma sucessão de tempos nos quais eu posso conviver com vários tempos. Mas na literatura, hoje para mim, Stendhal é mais contemporâneo do que um dos génios que vai ganhando os prémios literários para a IA. Muito mais contemporâneo. Idam Rodrigues Miguéis ou Idam Teixeira Gomes. E, portanto, se há tanto a ler e tanto a aprender nos clássicos ou naqueles que já morreram, não sei, não me vejo sozinho no mundo. Sozinho no mundo, vejo-me acompanhado. Se não puder fazer outra coisa, copio-os, sigo os ensinamentos deles, até plagio-os, se quiser. É um pouco quase como aquela figura de um dos seus livros, esse Lua de Bruxelas, e o papel até do próprio Almeida Garrete, depurar a língua quando diz assim que não tem qualquer tipo de rebuço em dizer que o plágio, quando é de uma obra de arte, deve ser bem feita. E dizia eu que Garrete dizia depurar a língua da fradice ou dos frades, que é aquela coisa inócua, grandiloquente, mas aparatosa, mas nada essencialista, e aquilo que é criativamente dito em termos de arte literária. É um pouco este o seu exercício também. Sim. Quando olha com carinho para esse seu livro, A Lua de Bruxelas. O meu grande mestre na literatura talvez tenha sido, na técnica literária e na língua, é certamente Garrete. Eu sou garretiano aí, mais do que aliás, Teixeira Gomes, que é outro dos meus mestres, declarava-se garretiano, portanto não estou a inovar. Não está só. Não estou só. E eu julgo mesmo que o nosso grande romancista, que é Garrete, que é, desculpe, essa, e que eu prezo muito e de quem me sinto muito próximo também, essa é um garretiano, mesmo quando não o diga. Aliás, o facto de ele omitir quase sempre referências a Garrete é bem significativo. E aí há uma depuração da língua, há a procura de reduzir a língua àquilo que é o essencial, sem minimalismos, mas sem retóricas excessivas. Tudo isso me aproxima deles, de Garrete, de Teixeira Gomes, de Essa, que puseram em causa uma recorrente permanente na prosódia, na literatura, na escrita em Portugal, que é aquilo que Garrete chamava a escrita dos frades. E a escrita dos frades repete-se constantemente. Pode dizer-se que a escrita dos frades é um pouco as excursões elegíveis ao supremo disparate? Bate, se quiser, talvez. Talvez seja isso, e sobretudo é a utilização de rodriguinhos, de pseudo exercício de estilo, mas que são apenas, como é de dizer, fórmulas vazias, que são apenas brincadeiras com a palavra, com a língua, etc. Tudo isso me parece francamente pobre. Francamente pobre. Não se confunde o estilo com os exercícios de circo literário. E isso, esses três grandes mestres meus, que citei, fazem-no muito claramente. A escrita seria impensável passar à escrita de Essa de Queiroz sem ter passado pela depuração que foi feita da escrita literária por Garrete. Por Garrete e até por Herculano, não é? Mas a seguir aparecem outros autores que parece que ignoraram Garrete e Herculano. Castilho, por exemplo, que tem para aí admiradores que nunca mais acontecem, não é? Que nunca mais acabam. E outros, não é? Há gente que repete constantemente, e hoje ainda a escrita dos frades continua bem presente na nossa... A campear por aí alegremente. Há muito. Pode dizer-se, estamos a chegar quase ao final da nossa conversa, que a vida de Amadeu Lopes Sabino ainda continuará uma espécie de exílio ou um viajante clandestino, assim, pelo mundo em pedaços repartida. É um pouco ainda aquilo que o anima à escrita, à criação literária, à reflexão política, ensaística, até ao olhar para si mesmo e tentar compreender este mundo que vivemos no século XXI. Bom, de facto, repartir a vida pelo mundo sempre foi algo que me agradou, e não, enquanto viver e enquanto puder fazê-lo, não deixarei de fazer. O mundo interessa-me como uma totalidade, e ver o mundo só do meu quintal não me chega, não é? Mesmo acho que ver só do quintal deforma o mundo. E as coisas que eu vejo constantemente em Portugal hoje, não só em Portugal, É isso mesmo, a deformação do mundo, porque as pessoas veem só o quintalzinho, uhum. veem só o que está do outro lado da rua. Uhum. Bom, eu mesmo, mesmo estando em casa, procuro ver o mundo. Uhum. E, é só isso, e é isso que eu faço, mais nada. Vejo mal, com certeza, uhum. erro, com certeza, mas, uhum. Mas tento, uhum. tento sair do casulo. Estamos mesmo no final da nossa conversa. E a pergunta que, ou pelo menos aquilo que nós tentamos saber, e os nossos ouvintes também, provavelmente estarão interessados naquilo que irá dizer, próximo projeto, referiu anteriormente que já está trabalhando num outro romance, se quer adiantar, se prefere aguardar, perceber o caminho que estes livros vão fazendo, o que é que o anima em termos de escrita, de reflexão, de pensamento, de dizer àquele que está do outro lado, ao leitor, aquilo que ainda tem para dizer ou terá para dizer? Eu não gosto muito de falar naquilo que estou a escrever. Posso dizer-lhe que tenho um livro praticamente pronto, uhum. que talvez saia ainda este ano. Uhum. É um romance do meu estilo, uhum. um romance de reflexão, um romance de ideias, um romance de passado na Europa e na América, na América do Norte desta vez, uhum. em torno de um personagem que existiu, que teve vida real e que eu conheci pessoalmente e de que, por cuja trajetória me apaixonei. Esse livro tem um título já, está relativamente pronto, mas eu não gostaria de falar muito mais nisso. Uhum. Posso dizer-lhe que o título se chama As Claras Madrugadas. Uhum. O título é As Claras Madrugadas. Final da edição número 365 de Livros com Rumo. Transmitimos hoje a segunda parte de uma grande conversa com Amadeu Lopes Sabino, que tínhamos começado precisamente na semana passada. Todas estas emissões de Livros com Rumo estão disponíveis em rumo.pt, emissões para escuta e também para download. Despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.